parou na porta, latiu. Um biscoito que eu tinha nas mãos, quebrado. Mata, lua cheia, quatro super jumbos cruzam o céu no espaço de 10 minutos.